Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração, e a terra estava cheia de violência. Com esse texto bíblico das Sagradas Escrituras, do livro de Gênesis, capítulo 6 e verso 5, estamos dando início à nossa programação nesta manhã. Vem pecador, Deus é amor, na Assembleia de Deus está Jesus, te chamando das trevas para a luz. Com muito prazer, com muita alegria, nós queremos cumprimentar a todos os amados irmãos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma manhã, e Deus nos oportuniza de aqui estarmos para bendizer o seu grande e eterno nome. Nós queremos cumprimentar aos amigos que estão perto e aqueles que estão longe. E a nossa igreja está situada na Silveira Martins, 506. E desde ontem à tarde, nós estamos vivendo um momento muito ímpar na história da nossa Assembleia de Deus Erechim, quando estamos realizando mais um seminário da Escola Bíblica Dominical. Quero parabenizar o pastor Elvio, ele que é o superintendente, irmão Pedro Marconato, evangelista Pedro Marconato, e o diácono Olavo, juntamente com a equipe, porque temos uma equipe grande de apoio que estão trabalhando nessa organização. Ali estavam as professoras que vieram de Porto Alegre, mais o pastor Eliezer, e com um bom número de inscrições em todas as faixas etárias para o aprendizado de como melhor trabalhar com a criança. E eu estou muito feliz que já tem adentrado aqui nos estúdios nesse momento, nessa manhã, o evangelista Ezequiel Nascimento, ele que também ontem com muita maestria regeu o coral Salmos. A paz do Senhor, irmão Ezequiel. A paz do Senhor, pastor Geraldino, a paz do Senhor aos nossos amados irmãos e ouvintes, que muito nos alegram ouvindo essa programação nessa manhã. É com grande alegria que nós estamos aqui para juntos colaborarmos naquilo que for necessário para o andamento da obra do nosso Mestre. E dizer aos amados irmãos que não percam hoje as atividades que nós temos ainda em relação ao seminário, pois nós temos sentido a presença de Deus. O pastor Eliezer, a sua equipe, estão sendo usados pela mão do nosso potente Deus. E nós cremos que hoje não vai ser diferente. Então já vá se acordando, vá se levantando, vá se arrumando para logo mais nós estarmos juntos louvando ao Senhor e aprendendo. Como é bom aprender, né, pastor Geraldino? É importante, irmão Ezequiel, que a nossa igreja, ela recebeu na noite de ontem, irmãos de todos os bairros, as congregações aqui estiveram presentes. Eu quero agradecer a cada pastor, cada companheiro que veio com a sua congregação, aquele grande número de pessoas reunidas para realmente cultuar a Deus. E fala para nós um pouquinho, Ezequiel, como é que é o coral Salmos antes do cantar, porque lá no altar você canta 2, 3 hinos, mas antes disso tem um preparo, né, Ezequiel? E que hora começa isso? Amém. Que bom isso, pastor. Na verdade, a gente como departamento de louvor tem agradecido a Deus pelo esforço de cada família, cada irmão. Todas as terças-feiras eles estão ali ensaiando, não é diferente do coral Vozes de Gratidão, irmão Flávio, tem esse esforço. É bom a gente ver pronto ali, louvando ao Senhor, mas tem todo um esforço. As terças-feiras os irmãos estão ali ensaiando, e eu louvo muito a Deus, pastor Geraldino, por esses irmãos guerreiros que estão ali conosco fazendo essa obra com muita alegria. E louvamos a Deus pela vida dos corais que nós temos tido, Coral Voz de Gratidão, a Banda Arausto de Sião, na pessoa do irmão Oséias também, os conjuntos, os grupos. Nós sentimos que há um mover de Deus e pessoas já têm nos procurado para dizer: que quando o coral canta, que quando os grupos louvam, que quando o grupo de louvor canta, eles têm sido tocados por Deus. E muitos, pastor Geraldino, têm vindo, graças ao bom Deus, através, porque estão sendo atraídos pelo louvor. E nós louvamos a Deus por isso. Pessoas têm se aceitado Jesus ouvindo louvores, outros têm sido libertos, recebido cura. Nós sabemos que há um mover de Deus. Nós louvamos a Deus por isso. É importante que você que ouve a programação, ore, você que é um cristão, que tem uma chama dentro do teu peito, você saiba que é importante que você interceda pelos músicos, pelos cantores. Eu vejo que no departamento da escola dominical, que é o nosso trabalho que está sendo realizado, há um empenho muito grande por parte dos irmãos. A gente vê hoje à tarde ainda hoje, nós vamos ver o encerramento desse aí, desse grande trabalho. E à noite é o grande encerramento. E essa gente precisa de graça, de força. E muitas professoras precisam ministrar o louvor. Elas precisam, junto com as crianças, levar a criança a adorar a Deus. E você sabe que a primeira semente que ser lançada no solo da criança, ela vai ser aquela que vai germinar. Então, amados, assim como ontem à noite, as professoras trabalharam para acompanhar já, dando sequência ao aprendizado, hoje à noite não vai ser diferente. E agora eu quero passar para você que está em casa, antes de nós ouvirmos um louvor, que já estamos aí, é pronto um louvor, nós vamos, a nossa programação do dia de hoje, nós vamos estudar na manhã de hoje, no nosso templo, onde o pastor Eliezer vai estar ministrando a palavra para a classe de adultos, e então todos os irmãos inscritos e toda a igreja que participa da escola dominical, hoje nós teremos uma reunião muito especial. A ministração da escola será dada para os adultos pelo pastor Eliezer, e vai comentar sobre a rebeldia dos filhos. E o texto áureo diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará deles. Ou seja, não se desviará dele. Provérbio 22:6. A verdade prática quer dizer: os pais que negligenciam a educação dos filhos estão cometendo grave pecado diante de Deus. Então nós vamos basear o assunto sobre filhos, herança do Senhor, a necessidade da disciplina, disciplina e obediência, disciplina e conselho, a desobediência como sinal do fim e a obediência como fonte da vida. Então venha, pai, não deixe esta oportunidade passar e venha para a nossa reunião. Eu quero então aproveitar esse momento, mandar esse louvor para o elevo espiritual de todos os amados irmãos, aqueles que já estão a caminho do templo, irmão Ezequiel. Tenho certeza que já muitas pessoas estão chegando ali na igreja e estão dentro dos carros, ouvindo a programação. Então, para ter o elevo espiritual, esse belo cântico, e os aniversariantes, da mesma forma, recebam as nossas felicitações. Tu me deres gozar, se a dor eu tiver que sofrer. Oh, sim, no que for, certo estou em saber que feliz com Jesus hei de estar. Ó, oh, sim. Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração, e a terra estava cheia de violência. Eu quero, com todo carinho, todo amor, trazer essa reflexão, que ela não vai ser muito mansa, mas que vai trazer, sim, um alerta para os pais que estamos vivendo nessa geração, e é isso que motiva, essas questões que nos trazem preocupação, não só dos psicólogos, não só de líderes religiosos, de pais, de educadores. Nós precisamos, diante da influência perniciosa que nós vimos hoje através dos meios de comunicação televisivo e de outras formas que são tantos hoje, os programas infantis se sucedem diariamente exibindo quadros de brutalidade sem conta. Uma estatística americana mostra que uma criança entre 5 e 15 anos, com os olhos cispantes, assiste em média à morte violenta de 13.400 seres humanos. Veja, isso significa que durante 10 anos ela poderá ser mais violência, ver mais violência que um adulto em toda a sua vida. Usar um revólver passa a ser para ela mais importante que o manuseio de um livro, ou seja, da palavra de Deus. Matar um ser humano é tão natural como aniquilar um inseto. E você sabe que estou falando porque tu acompanha as notícias do rádio, da televisão. Poucos dias nós vimos uma pessoa que estava na sarjeta, numa calçada em São Paulo, quando três moços simplesmente tiraram a vida dela sem o mínimo de piedade, por nada. Até hoje ninguém sabe os motivos, não houve motivo. Simplesmente para uma sensação banal. E eu quero então dizer para você que está me ouvindo, se a próxima geração ela não souber como matar, não será por culpa nossa. Foi o comentário irônico feito por um líder religioso ao observar um grupo de crianças ocupadas com seus brinquedos. Possuíam todas as armas necessárias para a luta: metralhadoras, pistolas, granadas de mão, espadas, capacetes, uniformes militares. Eles sabiam como apunhalar o adversário em zonas vitais e como cair espetacularmente quando eram atacados. Tudo em forma simulada. Haviam aprendido a deleitar-se no jogo de tirar a vida. Que adianta fazer com que os nossos filhos aprendam a repetir as palavras do mandamento "não matarás", se colocamos em suas mãos brinquedos com finalidade única de matar e destruir? Pensamos alguns que esse inocente tipo de brinquedo não afeta o comportamento do infante, mas afeta sim, senhora, afeta sim, senhor. O caráter de Napoleão Bonaparte foi grandemente influenciado por sua educação na meninice. Instrutores isentos inspiraram-lhe com amor à conquista, formando exércitos de brincadeira e colocando à sua frente como comandante. Aí foi posto o fundamento de sua carreira de lutas e derramamento de sangue. Amados, com efeito então, nos dias de Noé, a granguena do ódio havia embrutecido a alma do homem. A violência saturava a sociedade, não obstante o amor daquele grande arauto que levantava sua voz. Deus concedeu aos contemporâneos de Noé um período de graça para se arrependerem e lhe advertiu que o prescrito tempo da misericórdia destruiria os impenitentes nas águas de um dilúvio. Passaram-se os anos, com admirável perseverança, o velho Noé continuou conclamando todos ao arrependimento, porém, suas exortações foram recebidas com indiferença, com escárnio, com desdém. E quando a paciência divina afinal se esgotou, as fontes do grande abismo se romperam, as cataratas do céu desceram com um grande ímpeto e o dilúvio submergiu a terra e os seus habitantes. Um enorme sudário de morte. Quando o Senhor Jesus descreve em seu sermão profético as condições prevalecentes na sociedade nos últimos dias da história, ele diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Olha, irmãos, nós que temos a visão que os tempos estão findos, precisamos mais do que depressa tomarmos posição para nós estancar esta força maligna que se impera para destruir a raça humana. Aqui estamos, como igreja, fazendo a nossa parte. O que fazer, pastor? Hoje de manhã, às 9 horas, nosso templo vai estar aberto. Vai estar ali ministrando a palavra um ministro de Deus, que vai falar sobre a rebeldia dos filhos. É hora de você tomar posição, levantar do teu leito, sair de tua casa, trazer os teus filhos para a casa de Deus, em vez de fornecer a ele um momento de lazer, aonde ele vem até comprometer a sua vida espiritual, que ele possa encontrar Deus. Ele possa encontrar Deus. Talvez você pense: o pastor é contra o bem-estar da família. Não, não. Eu sou um pastor que tenho maior admiração pelo lar, pela família. Mas tenho a visão de Noé. O Noé continuou fazendo a arca, pregando, ensinando. Mas quando Deus mandou ele entrar, entrou o velho patriarca, entrou os filhos dele, a esposa e, por último, junto com a esposa, as noras. Nenhum familiar de Noé se perdeu. E é isso minha preocupação. Se nós quisermos que as nossas famílias todas encontrem o caminho da esperança, da paz, da salvação, da segurança, pai, você é o sacerdote, tu é aquele que tem que ir na frente. Os filhos têm que seguir o pai, a orientação paterna, a visão paterna, os passos demarcados no solo da vida devem ser dados pelo pai. A mãe, aquela rainha do lar que tem a visão de olhar com amplitude, ela deve acompanhar os seus filhos caminhando e observando o caminhar deles. E junto lá, um pouquinho mais atrás, vem os demais, a mãe, vem a esposa e vem as noras, que são símbolo do caminhar com respeito, as mulheres vendo o caminhar da sua família como aquelas ilustres dadas por Deus para ornamentar a casa. Que essa mensagem desperte o teu coração para você buscar mais a face do Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu quero nesse momento orar com você. Altíssimo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta hora, quando estamos aqui ministrando a tua palavra, e nós sabemos que a tua palavra é como um fogo que esmuiça a penha, a tua palavra é penetrante como espada, e diante desse povo que nos ouve na cidade, no interior, nós colocamos uma mensagem, Senhor, que realmente ela tem que chegar, Senhor, para despertar o ânimo, para animar o pai e a mãe, esses que estão conseguindo ter vitória, que eles sejam gratos pelos filhos abençoados e felizes que eles têm, pela educação que eles puderam passar, pelo caminho aplanado que eles estão dando. Ó Deus, mas tantos outros precisavam talvez, Senhor, de uma palavra para cair a ficha dentro de seus corações, sentimento, de olhar, ó Deus, pela sua casa e pela sua família, que nesta hora o Espírito Santo convença cada um, a cada pessoa, desse flagelo em que está sobrevivendo, as lutas que estão passando, que tem um caminho por Deus, ainda que pode ser o caminho da vitória. Eu oro pelos enfermos, aquelas pessoas acamadas, desenganadas pelos médicos. Ó Deus, que eles possam aprender cada vez mais a te servir e a te amar. Ó Pai, que possam compreender o projeto teu para a sua vida e que eles não se curvem diante das lutas. É a minha oração, é em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu amado irmão, estamos chegando ao término da nossa programação. O culto, logo mais às 9 horas, Silveira Martins 506, prossegue o seminário. À tarde, temos também ainda as oficinas, com o encerramento desse trabalho belíssimo. E à noite, 19 horas, o grande culto em caráter público, a cooperação do coral Voz de Gratidão, a banda Arauto de Sião, um grande encerramento. Nós convidamos a todos os amados irmãos e que a bênção do Senhor acompanhe a cada um desses milhares que estão em sintonia conosco. Meu abraço, meu carinho e que a bênção de Deus esteja convosco.